desafina, não. É feliz o que a tem e a coloca em evidência. E se por sua vez, certamente não tem do que se queixar. Sua companheira abre caminhos. Esta empolgada fonte idealística. Inspiração que está em todo lugar, em cada corpo residente. Às vezes solitária e oculta, feito mina de tesouros secretos. Inspiração que está pronta, quer agora ser utilizada. Quer sucesso, aplausos, fama. Deseja sair do seu mundo e voar. Muito às vezes solitária e oculta, feito mina de tesouros secretos. Inspiração que está pronta, quer agora ser utilizada. Quer sucesso, aplausos, fama. Deseja sair do seu mundo e voar. De ideias, sou possuidor da inspiração, um compositor, sou caçador de inovações, formulador de ideias.